3858, torre 1895. Boa noite, 3858. Torre Salvador, boa noite, 3858, estabilizado, RNAVE da 10. 662, oceano de identificação, chegada a mar e desse mantenho 050. 050, mamar, pode voar, estafa, 362. Autorizado, estafa. Direto, estafa, 362. Seu para controle? Se maquiando, confirme. Papa Pato, Charlie Oscar, Romeu, a senhora de investigação, voo Ipabog para interceptar a chegada da mar e descendo para o nível de voo 060. Papa Papa, Charlie Oscar, Romeu, autorizado voar na Cruz de Papi. C219, C1350. Forme e velocidade indicada? Paulo Salvador, 325, C250. Para sequenciamento? Alfa, reporte 1CGR. Alfa, reporte 1CGR, 325. Capitânia 310, senhora de investigação, chegada à mar, e desse mantém o nível de voo 070, reduzindo para 250 nós. São 3662, livre das restrições de velocidade e altitude, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento, reporta sobre Serra Vitor 366 após etapa. Também, Matilde, reportará 366, etapa UTAN 3662, obrigado. Papel Papá Charlie Oscar Romeu, desça para 4000 pés sem restrições, o ajuste no 013. Estamos solicitando autorização de reboque do Pátio 1, posição 13, para o Pátio 1, posição 10. Posição 3 para a posição 10, é isso? Confirmando, é posição 3 para a posição 10? Não entendi. O reboque é da posição 3 para o portão 10? Pátio 1, posição 13, remota 13 para o Pátio 1, posição 10. Ok, está autorizado, chame no tempo. Ok, obrigado. Panema 310, reduza para 230 nós. Voo 2043, São Instante Agora, prepara da Elf. Da Elf. 366. informação 366, o SAM 3662. Chama a torre em 18-95, 3662. 1895, graças. Muito boa noite, é o SAM 3662. Autorizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso para o SAM 3662. Para o 60-63, desço para o nível 050. Salvador Guarulhos, 360, Tocilo 10, Taubaté, decola pistão 90, curva direita da Eoleda Motiva, controle Salvador, frequência 1208, 5457 no transporte. 360, Tocilo 10, Taubaté, pista 10, curva direita após, da Eoleda Motiva, 308, controle 5457, na 04. Correto, portão 7, micrófono. Solo Salvador, aqui é o Gol, Gol de Oscar Papá. Término do reboque. Sim. Aqui é o Gol. Gol de Oscar Papá, término do reboque. E aí, gente, boa noite. Ok, eu que agradeço. Na 6310, após o SAP, voa ser revisor 366, em descida para 2500 pés, o ajuste no 013, reduz a velocidade para 200 mais. Já a Papapá, Charlie Oscar Romeu, completa aproximação, chame torre na frequência 118.95. Chama na torre agora, 118.95, chama na torre Romeu. Torre Salvador, é o Papapá, chama na torre Romeu. Charlie Oscar Romeu, você. Romeu passou agora o Serra Vista 366. Gente, Thiago, eu acho que o Romeu reposta 372. Vou entrar no 372, Romeu. Solo 05, direito 21, esse é o 9, solo. Direito 219, solo 3662. Rota 3662. Então, 3662. Boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, então 3662. Canal 6310, está seguindo o tráfego agora na posição de 2 horas, 8 milhas, no rumo oeste, um Eco 50 Papá, com 130 de grau. Direção 3662, Juliette, portão 08. Juliette 08, para 3662. É 6310, complexo de aproximação, se me torre na frequência 1118, decimal 95. Torre, Salvador, boa noite. Torre, Salvador, boa noite. 6310, boa noite. Poxa, 6310, continua a aproximação, vai atualização de bolso, estamos zero. Ali, acho que o Romeu, solo aos 10, direito, 1, 2, 1, decimal 9, solo. Voo 1096, sem identificação, dessa vez chegada a Maier para o nível de voo 050, ajuste no 093. 05023, chegou 093. 310, autorizado pouso, pista no 0, vento no 00 graus, 12, né? 0 pouso, 63, fala 0. Papá, Charlie Oscar Romeu, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette, confirme o pátio. Alfa, reporte antes da táxi Juliette, Aerostar? 6, sente. Voo 1096, autorizado voar na Proti, TAP, após de TAP, voa ser revista 366. TAP, TAP, Serra Vista 3, meia, meia, voo, 09. Boa noite, o 973, gente da Vitor. Porção 4, autorização, Galeão. 973, autorizado, Salvador Galeão. 360, vinho para 9857. Decola pistão 90, curva direita. Dael, Leda, Irumi. Controle Salvador 120-8. Transponda 5471. Agora com o remoto, responde. 5476. Sente autorizado Galeão, nível 360, upper 8857, upper 9857. Decola da 10, curva direita após, saída da El, Leda e Rumi. Controle 1208, transponder 5476, voo 1973. Portão 04, me pronto para o pushback funcionamento. Reportará. Charlie, Oscar, Romeu, ingresso Taxi Sui Juliette, contorne o pátio principal, reporte na Taxi Sui Lima. Zero, Salo Zuma 3, direito 219, Salo. 6310, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi de Leite. Está em que posição mais ou menos? Através do portão 7, é isso? Eu já estou agora com a taxa. Ok, já estou visual com o senhor. Seu ingresso primeiro esquerda na Lima, tá com o senhor à sua frente. Depois à direita na Mike. Prossegue na Mike e a próxima esquerda a Quebec. Na Quebec, o senhor vai manter a posição e chamar a torre 1895 para iniciar o cruzamento da pista, ok? Próximo 310, ingresso de Juliette, portão 3. Radar 62, milhas na leste de Salvador, mantenha para o último ponto 45 para a chegada e reposte no grau dirigido. Informa de Salvador, 1093. Confere, 62 milhas na Pro de Bonfi, mantendo 180, agora 27 milhas para a descida, reportará 62795. Para o Portugal que está no meu voo, 2043. Hoje está autorizado, meu cruzamento. Tá, você tem seu pátio, estacionar, chegou esse ali. Na 096, cancelada de inscrição de altitude na posição ETAP, desça para 2500 pães, ajustado na 013, autorizado o procedimento em RENAVE, reporte para a função de servidor 366. 2500 com 1013, vou 096 grato, reportará 366. Salvador, Azul 2795, no ideal de descida. Azul 2795, desça para 4000 pés, logística 0093. 4000, 2795. Do 2795, autorizado Vana Proxy, revida 367. Altimetro 9013, por viagem. Estabilizado. Entre o voo 9096, guarde 37, por favor. 4. O 1096, chama em torno da frequência 118, decimal 95. 195, 096. Torre Salvador, 1096, boa noite. Aduana Proxy, revida 367. 367, 2795, grato. Torre Salvador, boa noite, 1096, Serra Vitor 372. Bom, 09, autorizado pouso, pista 10, o vento 1,00 graus, 1,29. Livre pouso, bom, 096. 2043, autorizado, Alema 1-0. Alema 1-0-4-3. Uno 096, somos 2-6, direito 219, show. 219, uma boa noite, eu vou na 19. Táxi autorizado, direita, Porto Clara 1895, 1003 Gomes. Direita, Porto Clara 1895, 1003. 2043 autorizado, decolar, deu turno 00 graus, 109. Livre decolagem, bom. 096, táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Gilete. Alfa 7, 1096. Autorizado, Recife 350, via o Brasilão 97, decola pista 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120-8, transponder 5502. Autorizado, Lima 10. Portão 3, chame pronto, 6390 do Curva. Decola os 29, controlando 20, deixa uma 8. 208, 20. Se aproximando do TEC-3LF, vou no 096. Vou no 096, ingresso do TEC-3LF, portão 9. Juliette é teu nome, vou no 096. 2043, pode voar, Daniel. Ou 2043, confirme decolado agora? Afirma, decolou o simulador Gol 2043. Gol 2043, prossiga conforme autorizado. Ok. Agora sim, Gol 2043, contato radar na decolagem, a saída da EL, subiu para nível 360, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Ó, 3.000 direto Leda, Gol 2043. Fortaleza 370, via para o 19, decola pista 90, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120-8, transponder 5506. Fortaleza 370, decola 90, Momo, Frote, controle 120-8, transponder 5506, vai via para o 19 até Bambu, direto a Bambu. Positivo. Está correto? Portão 2, Champão. 973, decola os 3, 2, controle 208. 208, GM. 2795, chame torre na frequência 1118, decimal 95. 1185, 2795. Controle, boa noite, é o voo 1973. Voo 1973, com passada na decolagem, sobre a via saindo da El para nível de voo 360. E da El é, para o 360. Salvador Azul 2795, passando Sierra Vitor 372. Azul 2795, autorizado pouso no zero, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, Azul 2795. Dois autorizados, chama o táxi. Decimal 2795? Autorizo, chamo o solo 219, seu solo 37. Tá, 219. 795 Alfa Kilo Parte 3, posição 4 Lima. Drone Salvador, boa noite, azul, 9142, já informação fixa, Parte 2, Parte 1. Azul 9148, a chegada Mari, autorizado para na Pro de ITAP, após ITAP, pergunta 366, emitida para o nível 050, hoje Salvador no 093. Pois o TAP você é o 366. Uno 973, chame centro de Recife na frequência 128.35, alterna 125 de sua Uno. A primeira é 12235. Alterna 125 de sua Uno. Ok, 125, boa noite. Boa noite. Espera no ponto, espera 1895, no 0939. E a Alfa, ponto, espera que é uma torre, no 0938, boa. Salvadora 3858, quanto zero, pronto. 3858, autorizado, linha decolar, vento 100 graus, 109. Autorizado, decolar, vento 3858. 3858, decola 42, controle 20, decimal 8. 1208, 3858, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3858. Tá 3858, contato Radar na decolagem, suba via Seda Morro para nível 370. Subida ao 370 via... confirme a Volvo Flotin. Tá vendo? Sim, obrigado. Canarme 313, acione identificação. Mantenha a broa de Alagoinhas para interceptar a chegada. Desça para 4 mil pés. Logística 013.